de Água Limpa, município de Berilo, Minas Gerais. Os amigos aí de Caetitu, de Berilo, toda a região, ouvindo o nosso programa pela rádio Araia FM. Um abraço ao nosso diretor Reginaldo Franco, os locutores, todos da equipe da rádio Araia FM. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? O meu amigo, o Nando Alves e o Neumar Salles, são locutores aí da rádio Araia FM. A Jarzineide Marciele, de Riacho da Cruz, no Rio Grande do Norte, também não perde o nosso programa. Muito obrigado, viu? A Silvana Lisboa, em Berilo, Minas Gerais, também não perde o nosso programa. A Anne Rodrigues, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? A Enísia Souza, em Porto Walter, no Acre. No Acre, nós temos a Rádio Ocidental FM, exibindo o nosso programa. Um beijo para Flavinha Pinheiro. A Enonato Costa, muito obrigado a todos vocês da Ocidental FM, em Porto Walter, no Acre. E meu amigo Nonato Costa, em Cruzeiro do Sul. Um abraço a todos, muito obrigado pelo carinho, pela parceria, viu? Quem vai cantar bonito agora? Diego Valadares, Tô Nessa. Sexta-feira, sabadão, latinha na mão, tô nessa. Muita gente bonita curtindo a vida, tô nessa. Abraço, beijo na boca, festa louca, tô nessa. Se a galera agitou, me chama que eu vou, tô nessa. Bailão animado, sanfoneiro arrumado, tô nessa. Modão, sertanejo, mulher e cerveja, tô nessa. No som do batidão, do pancadão, tô nessa. Se o DJ agitou, me chama que eu vou, tô nessa. Tô nessa, tô nessa. Se a sanfona tocou, me chama que eu vou, tô nessa. Tô nessa, tô nessa. Se o DJ agitou, me chama que eu vou, tô nessa. Sexta-feira, sabadão, latinha na mão, tô nessa. Muita gente bonita curtindo a vida, tô nessa. Abraço, beijo na boca, festa louca, tô nessa. Se a galera agitou, me chama que eu vou, tô nessa. Bailão animado, sanfoneiro arrumado, tô nessa. Modão sertanejo, mulher e cerveja, tô nessa. No som do batidão, no pancadão, tô nessa. Se o DJ agitou, me chama que eu vou, tô nessa. Tô nessa, tô nessa. Se a sanfona tocou, me chama que eu vou, tô nessa. Tô nessa, tô nessa. Se o DJ agitou, me chama que eu vou, tô nessa. Tô nessa, tô nessa. Se a sanfona tocou, me chama que eu vou, tô nessa. Tô nessa, tô nessa. Se o DJ agitou, me chama que eu vou, tô nessa. Se a sanfona tocou, me chama que eu vou, tô nessa. Tô nessa. Aí, cantei pra vocês, Tô Nessa, uma música que também marca a minha carreira, né? Meu amigo Jalisson Zender, locutor da Rádio Santa Rosa FM, um abraço a todos vocês da Rádio Santa Rosa FM, em Santa Rosa de Lima, Santa Catarina, exibindo nosso programa com muito sucesso. Valeu, Jalisson Zender, todos da equipe da Santa Rosa FM, viu? Minha querida Lúcia Araújo, em Santa Luzia do Paruá, a Isa Torres, a Márcia Farias, todos vocês em Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão, exibindo nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de vocês aí, viu? J. Neves canta O Avião. avião. Nele vai o meu amor, com destino à felicidade. Saudade em mim ficou. Avião, me diz o seu paradeiro. Fico aqui o dia inteiro esperando meu amor. Avião, me diz o seu paradeiro. Fico aqui o dia inteiro esperando meu amor. Será que me esqueceu? Ou será que vai voltar pra aliviar a minha dor que está pra me matar? Será que me esqueceu? Será que vai voltar pra aliviar a minha dor que está pra me matar? Bem, ouvimos aí com Jota Neves, O Avião. Muito bacana essa música, né? Um abraço, meu amigo William Júnior, os amigos da Rádio Cidade FM de Itaiangá, Mato Grosso, exibindo o nosso programa. Um abraço, os amigos da Rádio Difusora AM de Juara, também do Estadão do Mato Grosso, exibindo o nosso programa. Um abraço, os amigos da Rádio Atividade FM de Juína, também no Estadão do Mato Grosso, exibindo o nosso mundo sertanejo. Minha querida Jaiele, em Formosa, Goiás. Em Formosa, nós temos a rádio Nossa Brasil FM. Meu amigo Afonso Bradock, todos da equipe da Nossa Brasil FM, em Formosa, Estadão de Goiás, exibindo o nosso programa. Um abraço, muito obrigado. Valeu, Afonso Bradock. O Jamison Costa, em Coelho Neto, no Estadão do Maranhão também, exibindo o nosso programa. Minha querida Águida, em Porto Walter, no Acre, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? A Juscelia Cabral, ela pede para mandar alô pro seu papai, o seu Nelson, né? Nelson Cabral e o Vanderlei, na cidade de Macanim, no Paraguai. Os amigos da Rádio Integração FM exibindo o nosso programa aí em Macanim,

me falou foi bom demais. Inesquecível, especial. Ligo e nem me atende mais. Chama em só caixa postal. Não é justo, nunca mais quero ouvir a sua voz. Juro que não ligo mais se disser que não pensa em nós. Alô, alô, alô, fala comigo. Alô, alô, te esquecer não consigo. Alô, alô. Diz pra mim qual a razão, por que não quer me atender? Se fez o meu coração se apaixonar por você. Não é justo, nunca mais quero ouvir a sua voz. Juro que não ligo mais se disser que não pensa em nós. Alô, alô, alô, fala comigo. Alô, alô, te esquecer não consigo. Alô, alô, alô, não vai doer não. Alô, alô, diz um alô coração. Alô. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Muito obrigado a todos vocês, amigos do Brasil inteiro, todos ligados no nosso programa Mundo Sertanejo. Deixa eu mandar um alô aqui, carinhoso, meu amigo Paulo Artagma, né? Brito, Paulo Artagma Brito, Rádio Cidade FM de Fortaleza dos Nogueiras, aí no Maranhão. Muito obrigado, viu, Ediane Fernandes, todos vocês, muito obrigado, viu, Paulo, pela parceria, viu? Minha querida Márcia Rodrigues, em Governador Nunes Freire, também no Pará, ligada no nosso programa. Meu amigo Franco Nero, aí, Franco Nero, Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso, Rádio Liberdade FM. Franco Nero, inclusive, tocando a minha nova música aí, meu sucesso, Quero Você Pra Mim, na programação local aí da rádio, né? Franco Nero, muito obrigado, viu? A todos vocês, amigos, ouvintes, aí de Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso. Nós temos audiência fantástica aí pela Rádio Liberdade FM. Muito obrigado, viu? Rádio Guarituba, mais em Curitiba, exibindo nosso programa com muito sucesso. Um abraço a todos da equipe. João Bosco e Vinícius cantam. Fim de semana. Só depois daquele beijo que despertou o meu desejo, fiquei todo arrepiado com o seu beijo roubado. Se fazendo de difícil, quer ficar sem compromisso, com essa cara deslavada, finge estar apaixonada. Mas não adianta, não engana, vai fazer a sua fama e achar o que procurou. Por toda a vida e mais um final de semana. Amor, Maravilha, maravilha. Um abraço, minha querida Janine Gomes, em Santa Luzia do Paruá. Ela disse que gosta muito da música Jeito Carinhoso e a minha música Quero Você Pra Mim. Ô, Janine, um beijo pra você. Muito obrigado, viu? Minha querida Dinete Souza, em Fortaleza. João Paulo Alves, em Bom Jesus, Rio Grande do Norte, também ligado no nosso programa. Um abraço. O Dário Santos, o Piazinho da Web, em Teodoro Sampaio, em São Paulo, né? Muito obrigado, viu? Um abraço, Dário Santos, todos da Piazinho da Web. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Artemisa Matos, todos nossos amigos aí de Vargem Grande do Rio Pardo. Meu amigo Aldinei Pereira, todos da equipe da VG FM, exibindo nosso programa. Artemisa Matos, Rosenilde Pires, tantos e tantos ouvintes nós temos aí pela VG FM em Vargem Grande do Rio Pardo, Estadão de Minas Gerais. Quem canta bonito agora, meu querido amigo Cleiton Aguiar, Vem Cá Menina. Menina dos cabelos cor de sol, vem queimar a minha pele, esquentar meu coração. Sobe a colina lá no alto verdejante, veja novos horizontes perdendo na imensidão. O amor faz a gente estremecer e ninguém vai entender, só amando pra saber. Você é bela como toda a natureza, menina, sua beleza tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Vem cá, menina, do sorriso enfeitiçado, seu corpinho assanhado me causa tanta paixão. Toco a viola e canto bem baixinho, vem e faz mais um carinho, sua mão na minha mão. Faz a gente estremecer, ninguém vai entender, só amando pra saber. Você é bela como toda a natureza, menina, sua beleza tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Vem cá, menina, do sorriso enfeitiçado, seu corpinho assanhado me causa tanta paixão. Toco a viola e canto bem baixinho, vem me faz mais um carinho, sua mão na minha mão. O amor faz a gente estremecer e ninguém vai entender, só amando pra saber. Você é bela como toda a natureza, menina, sua beleza tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Maravilha, estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos os nossos amigos da Rádio Serra Dourada FM, Trombas, Estadão de Goiás, o Ivan Vieira, o Dorcelino Carvalho, a todos vocês da equipe, todos os nossos ouvintes, né? São tantos ouvintes, olha só, Adão Patorebo, Gilson e Tuca, na Fazenda Cristal, Aparecida Mota e o Francisco na Chácara Fortura. A todos vocês, a Iraci, o Edmilson, na Fazenda Santa Maria, tantos e tantos ouvintes nós temos aí em Trombas e toda a região, ouvintes da Serra Dourada FM. Muito obrigado, viu, pelo carinho de todos vocês. Vamos até Piranhas, Estadão de Goiás, nós temos a Rádio Satélite FM, a Sirlene Vaz, todos da equipe aí da Satélite FM, João Oliveira, J. Oliveira, né, meu amigo, J. Oliveira, o Nelson Nunes, o Ronaldo, todos vocês, audiência fantástica aí na cidade de Piranhas, Estadão de Goiás. Júlio César e Juliano cantam Jura Que Me Ama. Música.

paz por um beijo seu. Eu troco meu destino pra viver no seu. Eu troco minha cama pra dormir na sua. Eu troco mil estrelas pra te dar a lua. E tudo que você quiser. E se você quiser, te dou meu sobrenome. Rosa de avelã, tem o perfume doce de toda manhã. Você tem tudo, você tem muito, muito mais que um dia eu sonhei pra mim. Tem a pureza de um anjo querubim. Eu trocaria tudo pra te ter aqui. Eu troco minha paz por um beijo seu. Eu troco meu destino pra viver o seu. Eu troco minha cama pra dormir na sua. Pra te dar a lua e tudo que você quiser. E se você quiser, te dou meu sobrenome. Na palma da mão assim, eu troco minha paz por um beijo seu. Eu troco meu destino pra viver o seu. Eu troco minha cama pra dormir na sua. Eu troco mil estrelas pra te dar a lua e tudo que você quiser. E se você quiser, te dou meu sobrenome. Só os anjos cantam comigo, né? Maravilha, maravilha. Um abraço, meu amigo Edevaldo Freitas, em Inocência, Mato Grosso do Sul, locutor da Rádio Rural FM. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria, viu? A minha querida Lidiane Souza, em São João do Paraíso, a Elisângela Souza, muito obrigado a todos vocês aí, amigos, ouvintes da Paraíso FM, um abraço a todos da equipe, né? Minha querida Isa Torres, locutora da Rádio Tropical FM, de Santo Luzito Paruá, minha querida Rosemilde Pires, Vargem Grande do Rio Pardo, Minas Gerais, muito obrigado, viu? Minha querida Edna Maria Pereira, em Presidente Médici, ouvinte da Rádio Tropical FM de Santa Luzia, aí no Estadão do Maranhão, muito obrigado. Meu amigo Denilson Leal, em Guarapari, no Espírito Santo, ligado no nosso programa. Marli Santos, a Dona Aldete, todos vocês amigos de Guarapari, o nosso abraço carinhoso. A Glauci Medeiros, em Abaitetuba, né? Ouvinte do nosso programa. A Marlene Pereira, em Tocantinópolis, também não perde o Mundo Sertanejo. O Anderson Luiz, em Careaçu, em São Paulo, também não perde o nosso programa. A Cleano Costa, em Bom Jardim, do Estadão do Maranhão, ligada no Mundo Sertanejo. Minha querida Márcia Gomes, em Primavera do Leste, Mato Grosso, também ouvinte do nosso programaço Mundo Sertanejo. Meu amigo Hermes Dias, em Berizal, também não perde um só Mundo Sertanejo. Josimar Almeida, em Taiobeiras, Minas Gerais. A Pamela Monteiro, em Jiparaná, em Rondônia, também ligado no nosso programa. Muito obrigado, meu amigo Rochinha, todos da equipe da Vanderlei FM, em Vanderlei, Estadão da Bahia. Meu amigo Zé dos Passos, Rádio Beira Rio FM, em São Francisco, Minas Gerais, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Minha querida Célia Souza, a todos vocês, amigos de Mata Verde, Minas Gerais e Vila Bahia, ouvintes da Talismã FM. Um abraço, meu amigo Rubens Gomes, e todos da equipe, muito obrigado, viu? Minha querida, meu amigo Fabiano Viana, da FM Porto Alegre, ele é programador, né? Um abraço, nosso diretor João Paulo, muito obrigado aí no Rio Grande do Norte, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? A Iraci Souza, em Vilhena, Rondônia, não perde o nosso programa. Valdir Ferreira Chaves, locutor, programador da Rádio São Francisco, FM de Porto Franco, no Estadão do Maranhão. Um abraço, André, o Valdir, a todos da equipe da Rádio São Francisco FM em Porto Franco, no Estadão do Maranhão. Muito obrigado a todos vocês. O meu amigo André Chaves comanda o programa Padrão Sertanejo e com muito sucesso. Vamos ficando por aqui, Mundo Sertanejo volta amanhã com mais um programa. Inclusive no programa de amanhã, no programa de amanhã, nós vamos ter, como sempre, muitas e muitas músicas bacanas, né? Muito legal. Vamos ficando por aqui. Paula Fernandes encerra o programa cantando Não Fui Eu. Tchau, gente. Tchau, Brasil. Escuta, pare de agir feito criança. Escuta, sinto em te dizer, mas foi você quem procurou, quem partiu em coração, não fui eu. Ei, escuta, tudo nessa vida tem seu preço. Escuta, se chegou a hora de colher o que plantou, você mesmo quem regou, não fui eu, não fui eu. Eu sei o que dirá, vai me culpar por um erro seu. Se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu, não fui eu. Feito criança, escuta, sinto em te dizer, mas foi você quem procurou, quem partiu o coração, não fui eu. Ei, escuta, tudo nessa vida tem seu preço. Escuta, se chegou a hora de colher o que plantou, você mesmo quem regou, não fui eu. Não fui eu. Eu sei o que dirá, vai me culpar por um erro seu. Se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu, não fui eu. Não fui eu quem destruiu nossa esperança. Não fui eu quem fez meus olhos mergulhados por mentiras. Vai dizer que era isso que eu queria. Eu sei o que dirá, vai me culpar por um erro seu. Eu sei. Fui eu. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.